31 71, no pushback para meta, posição 2. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 31 71. Muito bom dia, tá 3517, sente da informação aqui para cópia Brasília 360. 3517, bom dia, autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, controle 129 decimal 45, aciona 5575, coteja. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Saída Arbor Elefa, decola da pista 10 com curva direita, controle 12945, transponder 5575. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Entendi. Dia, prossiga. Autorizado Confim, nível 360, via Pêndulo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 129 decimal 45, aciona 5574, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Salvador, Gol 865, bom dia. Bom dia, Gol 865, já chegou avistado. O ajuste é padrão, informe, trem baixo travado. 865. Táxi 3171 com 160 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. 10, boa noite, 65, vem até 120 graus, 039. Até Índia Alfa, no ponto 01895, 3171. Salvador, muito bom dia, até 3171, ponto espera não, zero, pronto. Gente, mantém o ponto espera até 3171. Mantém, até 3171. Alô, Salvador, tá 3517, se tiver cancelamento no 04. Autorizado, 3517, chama para o táxi. Tá 3171, só tem informação, temos mais duas aeronaves já sequenciadas aí no ILS. Aguarde no ponto de espera, autorização de ingresso e decolagem. Aguardando, tá 3171. Solo 46, chame o solo 1219. 219, bom dia. Salvador, chegou no 865, livrou na placa atrás, essas coisas. Bom dia, 865, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 865. Voo 093, livre pouso na 10, vento é 120 graus, 049. Tá livre pouso na 10, voo 093. Torre Superior 997, perdão, 9970, está estabilizado na ILS. Ali, Diego, Sideral 9970, o senhor tag 1, Boeing da Gol, aguarde autorização de pouso. Check. No solo 49, no solo 1219. Federal 9970, está livre o pouso na 10, vento 140 graus 039. Livre o pouso, Federal. Pronto para o táxi, 104 a bordo, 5 horas e 30 ao na Campina. Altimetro 104 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, boa. Boa noite, 95, táxi 1865, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette para o 08, boa noite, 65. Das 37 da Federal. Ali mantém após o Boeing, o 3271. Federal 9970 no solo 51, chame o solo 219. 219. Federal 9970, liberou. 9970, táxi via Alfa, quilo, Fat 3. Zona 71, livre decolagem, 10, vento é 140 graus, 049. Livre decolagem 10, 3, zona 71. A 3517, está no ponto de espera pronto. Alinhar e manter após o tráfego da companhia, o TAN 3517. Alinhar e manter 3517. 71, decolado ao 52, controle 129, decimal 45. 129, 45, boa, 3171. Livre decolagem da 10, vento variável com 3 nós. Livre decolagem 510, tá crescendo 10. Cover direita pro 2. Plano 7, decolado aos 55, controle 129, decimal 45. 2945, bom dia, bom trabalho. Lente. Copiou o gol, não tem como não. Salvador, bom dia, TAN 3153, passou Índia Serra, Baixada e Travada. TAN 3153, ciente, livre o pouso na 10, vento 160 graus, 4 nós. Livre o pouso na 10, TAN 3153. Autoridade, chama para o táxi. 3153, Vitor. Sérgio, tá 3153. Seu call foi ao 03. Chame o call 219. 219, Eita. Na Coral, o controle 199. Corrigido. Controle 129, decimal 45. Transformer 5577. Uma centena. Correto, qual é a sua vez? Seguinte, pelo menos está com 14, 235. Solo, bom dia, tá 3153. 3153, assim que o Embraer da Azul iniciar o táxi, ingressa Juliette pro 03. Para o táxi 4040, Galeão, 3 horas 99 a bordo. Azul 99, corrigido. Azul 4040, táxi à direita via Índia. Ponto de espera 101895, altímetro 1093. Ok, com o 23 agora, 295, bom dia, 4040. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, o 3890, gente, meia dúzia. Paciente, informação eco, está pronto para cópia. 3890, Recife autorizado, no 330, perigo 58, decola da 190, curva esquerda, Puca, transitar a Caju, 1119, corrigindo, controle 12945, aciona 5013. 3890. Fumando, copiou? Copiou 330 para Recife, decola da 10, Puca, Aracaju na saída, frequência do controle 12945, aciona 5013. Correto, já vou chegar no Azul 4040, decolado aos 10, chama o controle 129 de 145. 2945, Azul 4040, muito bom dia. Pro Centro da Foxtrot. 5514, autorizado Aracaju, no 190, Golf 677. Decola da 10, para a esquerda, Puca, tradição Aracaju. Controle 129, decimal 45, transponder 5012. Autorizado 90, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5012, eu transponder. 2945, controle 33, 5514. 5514, chão, se tiver acionamento. Vai chamar o 5514. Alô, Salvador, bom dia. O Xaré 6211, informação Foxtrot, gate 5 para Copa e a Galeão. Xaré 6211, autorizado Galeão, 360, peso 10, decola da 10, curva direita, Israel, Leda Bridge, controle 12945, transpondo 5016. 60 autorizado, via Pesulu 190, decolando da 190, primeira curva direita, perfil da El, Leda, direto de 2945, controle, transponder 5016, também é 6216. Tá conseguindo transponder 5016? 5016. Correto, chapa, espera acionamento. Para o espera acionamento, 6219. 3290, pronto, no 6212. 3290, 6212, autorizado, chama táxi. Camarada. 6570, visual para 10, tá bastante travado. Abre-se a cargo 6570, livre pouso na 10, vento variado com 02 nós. Livre pouso, capteiro 10, essa cargo 84, correção 6570. Alfa, Tango, Tango, autorizado ingresso, reporte anel pronto. Gente, reporte pronto. Autorizado ingresso, reporte anel pronto. Alfa, Tango, Tango. Abre 6570 no São Luís 14, direita 121-9. Gente, informa que possibilidade de atingir o pássaro durante o pouso no meio da pista. Gente. 490, 81, Fortaleza, 410. Do 3890, táxi autorizado 41 Índia, ponto de espera no 0 Torre, 1895, ajuste 1093. 1093, táxi Índia, ponto de espera 245, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, bom dia, cargo 6570, livrou na sua escuta, deve ser gol. Rádio 6570, bom dia, com aquilo para o pátio 3, remoto é 1-0. 6570, via Alfa e Kilo para o Pátio 3, remota 1-0, preenche. Confirma, gol 963, chamou o solo? 963, galeão autorizado 360, pedulo 1-0. Decola 1-0, curva direita da Erro Letra Bridge. Controle 1-1-1-2-9, decimal 4-5, transponder 5-0-2-5. Bom, Alfa, é 3, correto, chão, puxa, pega, acionamento. Alto no Salvador? Você, você. Por gentileza, em que altura o senhor se colidiu com o pássaro? Alfa, Tango, Tango, decolado ao Juna 7, chama o controle 121, decimal 9. Correção 129, decimal 45. 129, 45, Alfa, Tango, Tango. Autorizado Brasília, 360, pêndulo 17, decolada 1-0, curva direita, arbórea Lessa, 1-1-1-2-9-4-5, controle 5032, transponder. Salvador, bom dia, o San 3890, ponto de espera, pronto. San 3890, mantenha a posição. Entendo. Isso deve ser bem próximo à centerline, tá? É, a gente queria que foi o gênio do nariz que foi abatido. Pronto, acho que vou ter na do senhor, é isso? Desculpa, não entendi. Acho que o pássaro bateu na sua nave, é isso? É, porque ela passou, ela ficou parada bem em frente ao trem do nariz. Gente. Não bateu, foi bem próximo. A gente não chegou a escutar nenhum barulho diferente, mas como o trem estava no chão, então a gente fica difícil da piscina de ouvir, né? Mas aparentemente foi bem próximo. Tá ok, muito obrigado a informação. Acho que eu vou passar pro fiscal. Tá ok, peço falar com ele. Se tiver, deve ser bem próximo a Centerline. Bem próximo a Centerline, gente. Fala, chamei a 6219, puxa, vai que eu tô na 6195. 2-1-1, portão 05, está autorizado, chama a táxi. Bora. Azul 9144, sempre horário do plano? Gente, o seu plano ainda não está no meu sistema. Azul 9144, qual é o destino? Um minuto aqui que eu vou ligar para o seu Recife e entregar o plano do senhor, só um minuto. Linda, cola sem parada. Sem parada, 3-2-1-0. São 3-2-1-0. 3890 autorizada, linha AD com umas 5 paradas, vento variável com 2 nós. O senhor estava aguardando devido ao recolhimento de um pássaro morto na pista, tá ok? Campinas. Santo Cópia. Autorizado, Campinas, 340, Perdulum no meia. Recolo da 190, curva direita, Ael Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5014. Controle é 129, decimal 45. Está correto, chama para o chuveiro acionamento azul 4201. Salvador, 759, estabilizado, localizador. Voo 1759, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 013. Guarda 1759. Uno 759, cheque trem, livre pouso na 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso, trem está embaixo, travado, 759. Tram 3890, decolada 222, chama o controle 129, decimal 45. 2945, grato, bom dia. Com fins autorizado no 360 pelo 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 12945, transponder 5031. Simo 093. 360. Peso 1 no meio, primeira curva à direita, chama push back estacionamento. Oi, eu acho que 6570. Prossiga 6570. Para informação, o pássaro foi atingido sim, reportado pelo mecânico, mas ele ficou preso no trem do nariz, tá? Não deve ter nada na pista. Cliente, obrigada. Obrigado. Estamos 85, hotel na Guarulhos, 3,50 de autonomia. 3,50, Galeão, qual bebê? 1? É, 85, 85. Opa, 85, gente, táxi autorizado em frente, Pátio 1 no Índia. Ponto, espera no 0, torre 1, 1895, altímetro no 014. Eu e... 1094, maravilha. Porto 09, avisado, chama a tarde. 1759, no solo 35, direita. 121 no decimal 9. Direito 219, 7 agora. Salvador, Lana 759, livrou. Lana 759, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Bruno, 759. Puxa na 612 no 1, autorizado a alinhar decolar puxando 0, vento variável com 03 nós. Papa Romeu, Charlie, Fox, Juliette, continua a aproximação, reporte marcador externo, grande pouso, baixado, travado, ajuste no 0 no 4. Reportará no externo, baixado, travado, ajuste no 0 no 4, Charlie, Fox, Juliette. Um Brasque Luiz, que é autorizado voo local, a ONU meu pé, só que remete de Veracruz, decolador 17, curva direita no corredor RCE, controle 129, decimal 45, transponder 01116. Papa meu Charlie, Fox e Juliette, livre pouso na 10, vento 160 graus, 04 nós. Sete, livre pouso, Charlie Fox, Juliette. Puxando a 6211, decolar 229, chama o controle 129, decimal 45. 45, bom dia. Estava tão grato que está correto, fracionamento táxi, torre 11895. Salvador, Gol 963, está pronto para o táxi. 157 a bordo, 3 horas e 40 no meio, terra Campinas. Gol 963, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1018, decimal 95, altímetro 904. Autorizado táxi, pátio Índia, ponto de espera 1895, Gol 1963. Explica tudo. Que livre é o Sanacham para o táxi. O Gol no 093, estou frente do pushback e aguardo esses minutos para a nova tratada da guarda. Azul 1401, chamou? Qual o portão? Portão do Azul. Azul, conferiu o portão? Pátio 3? Autorizado, pushback, pátio 3, chama ataque. Salvador, bom dia, Rio 5973, no pátio 3, setor de cargas, 370 para Recife. Gente, Rio 5973, Recife, só um minuto a cópia. aguardando, 5973. Bom, no 093, 504, podendo fazer do solo, sentiu o bonde da companhia passar a retaguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Só um minuto. Fox e Juliette no som, 3-1 no direita, 1-2-1, decimal 9. Em Salvador, bom dia, gol 963, tá próximo, ponto 0, dá 1-0, tá pronto. Gol 1963, autorizado ao Aliari, manter o próximo 0. Ali mantém 1-0, gol 963. Esse procurar, só um minuto. 5973, copia Recife. Escuta, prossiga. Autorizado Recife, 370, perigo 58, decola da 1-0. Curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1-1935, transponder 5022. Autorizado, 370, Recife. Total da pista 1-0, subida Fuca, transição Aracaju. Aparece 58, lado 35, controle 5022 é o transponder. É, para pushback, acionamento. Sim, desvio é número 2 no pátio 3, só confirmando o controle 129 decimal 45. É, 129495, havia copiado 2945, havia copiado 1935. Confirmando, 129 decimal 45. Sim, tem vida, então. 129945, agora cumprido. Para táxi 14201, BAB 5, tem 4 horas de autonomia até mais verão 3. Sua B5? Isso. 05? 05. Táxi em frente, seguindo o Boeing da Gol, que está personalizando o puxa agora. Ponto de espera no 01895, ajuste no 04. Sim, a gente vai seguir o Boeing da Gol na frente. Ponto de espera do 01895, 04201, bom trabalho. Juliette, 1 minuto, cópia. Solo 355 no 4 para pushback e acionamento. Solo Charlie Fox para Juliette. Seguinte, qual pátio? Em frente, quilo pátio 3. Zero 08 está autorizado, chama táxi. Otávio Vitor King, Jota Petrolina, uma centena autorizada, decola da 17 por esquerda na Conde, controle 12945, aciona 5047. Gol 963, decolado 234, controle 129, decimal 45. 2945, obrigado. 0295, altímetro no 014. Ciclo 973, autorizado, puxa, chama ataque. Autorizado, puxa, chama ataque do Ciclo 973. Ciclo de atuação, decolando 17, com curva esquerda na Momo, após direto. Confirmando o controle 12945, 5047, qual pátio? Seguinte, o PLB. Gol 1093, autorizado a zero, mantém o próximo zero. Muito bom. Sim, Alfa e Richard. É, muito bom dia, Alfa do Stalin, está no pátio 3. Clarice Luiz, que é autorizado táxi, reporte na Oscar, ajuste no 014. Pátio 3, agora um minuto, assim que ela liberar eu vou autorizar.